Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos ouve, saiba que você nos coloca na condição de o programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil neste momento. Estamos chegando com a telefonia Big para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu tenho uma oferta importante. Celular Nokia 5230 com rádio FM, display touchscreen, câmera de 2.0 megapixels, R$468 no TIM Infinity Pré. Pode ser parcelado em até 12 vezes, amiguinhos. Sem juros, no Hipercard, em 12 vezes de R$39. Doze, não menos. Do que isso. Promoção Infinity Pré, onde você paga por chamada. Dá pra falar um minuto, meia hora, dois dias, quanto quiser, que o preço da chamada não muda. É 25 centavos, só 25 centavos. Só 25 centavos pra falar com qualquer Tim do Brasil. Pô, é, cara, imperdível. Põe a tua mina pra falar essas coisas, fica bem na voz dela, cara. Cheiro de asa. Cara, mas é que... Tomou banho, Piange? Chegou lá. Eles cortou o cabelo, mas não tomou banho. Um dia vai rolar, um dia vai rolar. Tá muito bonito, Piange, esse cabelo novo. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Como vai, Potter? Beleza? Tô bem. Vou dar uma corridinha depois aqui no tempo. Boa. Tudo bem, Marcos Piange? Tudo certo. Cortou o cabelo, hein? Abraço pro Marlos Cabeleireiro. Vai fechar. Marlos vai fechar. Fábio Cabeleireiro. Ah, é o Fábio. Adoro também. Hoje fiz com dois. O Marlos vai fechar, né? Tá. Propaganda vai, ruim. Vai falir o Marlos, né? Que vai fechar. Propaganda ruim. É o Marlos Lisboa. Marlos Lisboa, né? Marlos Lisboa. Tá no fim da carreira dele, né? Reconhecido com a fé da capital gaúcha. Um, dois, três. Tu é gay. E que depois deste trabalhinho na cabeça de Marcos Pianges vai serrar suas portas. Ficou bem, cara. Alguns advogados já colocaram seus trabalhos à disposição pra quem sabe, né? Ficou bem, né, cara? É que é difícil dar um jeito nessa coisinha feia, né? Vem cá, coisinha feia. Fala aí, Porazinho, tudo bem? Tudo bem, velho. Tudo bem, Maurício Amaral? Tudo, mas o cheiro de asa tá cara, bravo, o cheiro de asa se justifica porque nós temos aqui hoje o nosso querido Geiso. Ah, o Geiso! E aí, Geiso, beleza? Tudo bom, cara? Tudo tranquilinho? Tudo bem, meu? Bacana, não, é que o Geiso é trabalhador, passou a tarde no bar da Dona Rose lá, não deu tempo de tomar banho, né, Geiso? Não deu, meu. Cheiro deu de fritura, lá, cheiro de fritura. Cheiro de fritura, cheiro de pastel. Vendeu muito pastel lá. Isso. Ovo de codorna. Vende linguiça lá também, Geiso? Linguiça vende onde tu quiser, tá lá. Olha, que beleza, mano. Beleza, bom saber. Da Colônia, linguiça da Colônia tem lá, né? Só do colono. Cara, por que tu tá assim? Ele não tá te empolhando, ele tá falando sério. Falando sério, cara. Fazendo é que guri, acha que tu tem punhada. É, meu, que salada, tipo, sofri muito salada. Fala faca, cara. Mas eu, tipo, os caras estão me sacaneando, meu. Tu sentiu, tu sofreu de bullying também? Sofre de bullying. Ô, Geiso, mas que história era aquela? Geiso, meu. Geiso, o Geiso já foi bullyingizado também. Não consigo falar teu nome, não. Ô, Geiso, como é que é aquela história da mudança de sexo, cara? Tu vai mudar de sexo mesmo? Queria estar lá. Mas por quê? Mas por quê, cara? Não, tipo, fazer dois a dois, tipo... Tá bom, tá bem. Deixa eu cumprimentar a estrela móvel de hoje. É Davi Carradini. Davi Carradini. Xuxa. Davi Carradini. Homossexual. O galo cinza do Pretinho Básico, o vizinho. Maurício olhando. Cara, aquele. Tu olhou pro Maurício, quase desmaiou. É, que vocês estavam dizendo. Vai, Maurício. O quê, Davi? Tudo bem, Davi? É que Maurício, eu me lembrei, né, do Eclesiastes. Tudo é vaidade debaixo do sol. Olha! O Maurício acha que o mundo gira em torno do umbigo malhado dele. Maurício queria uma coluna do Davi Coimbra. Daquele umbigo que tá no meio de uma barriga pétrea. Daquele umbigo musculoso. Aliás, vou aqui cumprimentar em público Davi Carradini Coimbra pela sua coluna de hoje da Zero Hora, falando sobre Porto Alegre, a capital da muquiranagem. E é isso mesmo. É verdade, que tem de muquirana aqui, né? Meu Deus, as atitudes começar muquiranas. Por nós. Nós somos baita muquirana. Não, desenvolve, porra. Não, muquirana não, pode ser chinelo, mas não muquirana. Não, o cara pode ser chinelo, mas muquirana. Muquirana não. É sim, eu posso ser chinelo com os muquirana, é isso aí. Não, meu. É importante que você, ouvinte do Pretinho, procure ler a coluna de Davi hoje, certo. Principalmente se você é morador de Porto Alegre. Certo. Porque diz muitas coisas aqui, o Davi começa falando sobre o Piauí, realmente a gente nunca ouve falar sobre o Piauí. Graças a Deus, né, porra? Né? Mas lá no Piauí tem muitas escolas, né, melhores do que as escolas porto-alegrenses aqui, né? Os níveis de educação no Piauí são melhores do que aqui de Porto Alegre. Ah, é ou não é, Davi? É isso aí, porra. Muito olha, bom, eu Davi, cheguei em Porto Alegre em 98, era uma cidade bonita, uma cidade que crescia, uma cidade que vibrava. Porto Alegre hoje é uma cidade feia, que não chama atenção. É que tá chovendo, meu. Sabe, mas é cheio de buraco, pouca coisa acontece. Dos anos 90 é pra cá, é sério mesmo, Porto Alegre não, decresceu. Muita coisa acontece. Uma década, assim, sabe? Assaltos, sequestros, tudo isso. Não, isso tinha em 98 também, violência, mas era uma cidade que eu não via, sabe? Piorou. Se respirava outros ares em Porto Alegre nos anos 90, no final dos anos 90. Essa que é a verdade. Tinha uma coisa diferente. Essa que é a verdade. Porto Alegre não é mais charmosa. Não é, mano. Não é mais charmosa. E mais do que isso, é uma cidade muito violenta, né? Muito violenta, violenta, muito suja, muito relaxada, tudo sujo, buraco. Tá uma mini São Paulozinha, né? Assim, São Paulo tá. Pior, cara, se tu for pra São Paulo, tu vai ver como São Paulo melhorou. São Paulo faz um tempo muito, que eu não vou mesmo. Cara, sabe? São Paulo, ao contrário, São Paulo, tá São Paulo tem muitas opções também. E da mesma forma, o Rio de Janeiro melhorou muito. Bah, também, o Rio de Janeiro, tu caminha pelo Leblon, por exemplo, 2-3 horas da madrugada, tranquilo, não tem nenhum problema. É uma cidade do interior. Em Porto Alegre não existe uma rua que tu caminha às 2 da manhã. Tranquilo. Não existe uma calçada que não tenha um buraco. Porque ontem mesmo eu vi uma senhora tropeçar na rua, cair num buraco. Isso aí é diariamente, cara, porque as calçadas estão todas jogadas. E aí o discurso natural seria a gente dizer assim, ó, época de eleição, presta atenção no candidato. Mas nem isso dá, porque é tudo igual, né? Vai ficar igual. É verdade. Decresceu. Verdade, tá lá na coluna, quem não tem a Zero Hora em casa, vai no zerohora.com ou até no blog, né? No blog do Davi lá já tem. Clica rbs.com.br. É por essas e outras que eu quero ser que nem o Davi quando eu crescer, cara. Principalmente por outros. Sabe que o Porã, eu fiquei sabendo. Não, vou deixar, vou falar isso pra deixa eu fazer aqui essa pessoa. Um elogio ao Porã. É que houve mulheres que conheceram o Porã, assim, conheceram de vista, né? Uhum. Não chegaram a ter um contato íntimo com ele, né? Sim. Mas conheceram o Porã e disseram. Ai, como Porã é charmoso. Porã é muito charmoso. Davi, né? Sabe que obrigado. O Porã tá atravessando uma fase na vida dele, né, Marcos? É o Porã racional. É preciso ler. Porã racional. Galera, deixa eu dar um toque aqui, ó, antes dos destaques comentados do Clique RBS. O Pretinho Básico, o Twitter do Pretinho Básico, acaba de postar uma foto do smartphone do Geiso. O Geiso tem um smartphone, nós acabamos de postar ali no Twitter do Pretinho. Cara. Pretinho underline é o último, básico. Meu Nokia retrô tá lá. 108 mil seguidores. Pretinho já. Underline básico. Certo? Nos siga no Twitter. Termina a greve dos servidores públicos em Joinville. Feito! Servidores aceitaram a nova proposta de reajuste oferecida pela prefeitura. Fica mantido, então, o reajuste de 5,49% em 3 vezes. E o abono dos 6 dias de paralisação. A prefeitura ofereceu ainda 3 abonos de R$220 para compensar as perdas inflacionárias, com parcelamento a serem pagos em fevereiro, março e abril. Antes eram 2. Entendi. Tá bom? Tá bom, parcelar. Rio Grande do Sul tem recorde de processos de suspensão da carteira de habilitação. Tem que ter mais. Tem que tirar nos mais. Nos primeiros 7 meses deste ano já foram caçadas 3.034 carteiras. Isso é por causa dos pontos. Entre as principais infrações cometidas estão excesso de velocidade, transitar sem cinto de segurança, homem. Dirigir sem portar a carteira de habilitação, mulher, ultrapassagens indevidas, homem. Uso de álcool e drogas aliado à direção. Homem. Guri. É. Mas quase tudo é guri, né? Tudo bem, concordo com tudo isso aí. A única coisa que me provoca uma certa curiosidade é a questão do cinto de segurança, cara. Tu não pode multar alguém que está sem cinto de segurança sem parar alguém parar. E realmente constatar que o cara tá sem cinto de segurança. Tem que ser presencial essa parada. Dá mais nos tempos de película, né? Película, né? Celular é a mesma coisa. O cara tem que. Tudo bem, eu tô infringindo, mas o cara tem que parar e tem que me dizer, ó, o senhor está com o celular e estou lhe multando. Exato. Não daqui a 15 dias eu receber uma multa e como é que eu vou provar que eu não tava? Mas e como é que tu vai provar que tu passou por cima de um pedestre? Não, é diferente. Fugiu, tá? É diferente. Pô, aí tem o dano. Ah, como é que o cara vai provar que eu tô sem cinto de segurança? Mas é difícil, né, Maurício? O vasozinho tá parado, né, na esquina, cara? Ali, aí dobra uma... Como é que ele vai sair atrás de ti, uma perseguição? Me apita? Não, mas é que tu pode... Tu pode recorrer, né? Como é que eu vou provar pro cara? Se você tem cinto de segurança, eu boto a camisa do Vasco e não tem problema. Tem sempre uma, né? Embaixo do banco. Ponte, é, ponte pregante, mas ponte. Mas cara, bem como o Maurício falou, tempos de película, sombra, sabe? Daqui a pouco tu tá de cinto e o cara diz que tu não tá de cinto. Acho mais fácil o contrário, hein? Sabe que a película tá... É cada um agindo com a sua consciência, né? Falando, opinando com a sua consciência, né? Eu sou a favor da multa, eu confio no policial. Se diz que eu tava sem cinto, mesmo, cara, que eu tivesse... Cara, azulzinho não é policial, cara. Mas azulzinho é só aqui, fiscal de trânsito não é policial, cara. Mas a gente fala pra um monte de cidade, só Porto Alegre tem, né? Não, Floripa não, tem. Fiscal de trânsito. Fiscal de trânsito. Floripa tem a guarda municipal, Porto Alegre é chamado de azulzinho, bem como o policial militar em Porto Alegre é chamado de brigadiano no Rio Grande do Sul, né? Eu conheço o azulzinho e esse azulzinho diz que ele multa 10% apenas do que ele vê e ele multa muito. Ele faz vista fechada. Bom, basta a gente sentar com uma cadeirinha numa esquina em Porto Alegre. É cansado, não é? Está grossa! A gente observa isso. Tem muita infração de trânsito. E os caras escolhem. Ah, esse aqui vai hoje. Aí vai. É a cara, ele vai pela cara. General Motors faz recall de todos. Eu disse todos os carros do modelo Agile. É do país. É Agile? Agile. Vou ter que regravar então. Falei Agile pra domingo lá. Cara, você que comprou um Agile, este novo modelo da General Motors, você está sendo convocado a comparecer na concessionária mais próxima ou na que você comprou, né? É problema no freio, pessoal, mas pode ficar tranquilo. É tão grave. É sério. São 59.714 veículos fabricados e que devem substituir a mangueira de alimentação de combustível. Exatamente. A GM informou... Pega fogo, né? Que podem ocorrer fissuras na camada interna da mangueira. O problema acarreta vazamento de combustível com a possibilidade de incêndio no compartimento do motor. Nossa! Por se tratar de possibilidade de acidente com risco de morte... É verdade. O atendimento deve ser imediato. A partir de segunda-feira... dá pra marcar, né? Através do chevrolet.com.br. Não, mas site. Aí o cara que tem que viajar amanhã com o Agile vai fazer. Bom, aí é a vida, né, cara? Fazer o quê? Tá, e aí me fala uma coisa. Mais ágil, não reclama de mim. Me fala uma coisa. Sabe onde são fabricados? Na Argentina. É. Ah, por isso então, cara. E os exportados pro Brasil, os caras, não, vamos usar essas mangueirinhas aqui. Não, são todos, né? Todos. Será que o meu também? O teu também, vai lá. O cara tem um ágil e tem que trocar a mangueira. E aí é o seguinte, absurdo, perguntou-me, né, um ouvinte hoje à tarde, depois que a gente deu essa notícia aqui, mas e agora? Eles simplesmente vão trocar a mangueirinha e era isso? Ou vão trocar a mangueirinha e me ressarcir aí pelo tempo que eu vou perder pra marcar, pra agendar o recall, pra elevar o carro, ficar não sei quantos dias sem carro? Se eu financio com um banco Chevrolet e atraso a minha prestação, eu tenho que pagar os juros. Disse o nosso ouvinte. Mas só mangueira, né? Mas se meter um advogado, eu falei pra vocês, eu tenho aquele meu amigo Admar Barreto, que ele processa. Tudo ele processa. Inclusive agora que eu citei o nome dele, ele deve estar me processando. Só troca a mangueira e deu, né? Só troca a mangueira e deu. Agenda, vai lá, troca a mangueirinha. Isso. Fica com a velha. Ó, pra que tu quer ficar com a velha? Revender, né? Pra quê, meu? Revender e tirar uma mangueira. Tá ganhando um dinheirinho, né? Também, 6:15. Tô vendendo uma mangueirinha de asa. Vamos dar uma rodada, vai daí, Potter. Envio aqui pra vocês o que vai acontecer com o PB e seus integrantes daqui pra frente. Olha. Manda um... Tchê! Pro meu colega Juliano. Janeiro. Lindo nome. Janeiro de 2011, ano que vem. Janeiro de 2011. Piangers é convidado a trabalhar na Globo, do Acre. Boa, hein? É o exílio, junho, né? É o exílio do Piangers. Junho de 2011. Fetter vira apresentador do Saia Justa. Olha! E aí o Maurício Amaral vira o âncora do Pretinho. saia justa. Janeiro de 2012. Quem não sabe é o programa do GNT. Só de mulheres. Sim, sim, sim. Janeiro de 2012. O Pretinho passa a ser transmitido ao vivo na RBS TV das 17 às 18. Olha! Ah, Malhação. É porque o mundo vai acabar em 2012. Fevereiro de 2012. Um mês depois, o Pretinho é tirado do ar na TV. Mas segue no rádio. Abril de 2012. Rodaica sai do PB e vai pra Globo. Oh. Oh. Julho de 2012. Porã pede pra sair no PB. Setembro de 2012. Piangers planeja a volta ao Rio Grande do Sul. Ó, tô planejando aí, pessoal. É. Novembro de 2012. Piangers volta ao PB em dia de recorde de audiência. 3 milhões de ouvintes. Nossa. Porém, este programa foi marcado pela despedida do Harry Potter, que foi para o Uruguai dar aula de inglês. É um projeto. É mesmo. Um sonho, né, que tem. Dezembro de 2012, o Fetter volta ao PB e Mr. P dá um tempo. Opa! Abril de 2013, depois de longas conversações, Porã e Mr. P voltam ao programa. Boa! Legal, legal. 2013 a gente tá já, tá? Fica maio aí. De 2013, Potter perde tudo apostando em cavalos e volta para ti. E em junho de 2013, Jason? Olha, eu não 2013, vou... quantos anos vai ter? Daqui a 20. Imagina ele dando troco no Banana Rose. Pretinho Básico volta à sua formação original e lança o CD. Pretinho Básico. Boa. Great Dad Hits. Quem mandou pra gente legal, uma piada hein? Fabricada. Ele legal, fabricou legal. A piada. Vinícius Nascente de Pelota. Fazer um comentário aí sobre a saída da Rodaica daqui do Pretinho, enfim. Não da me RBS, diz isso, meu. Pra ir pra Globo. A Rodaica foi convidada, eu acho que há um ano ou dois atrás, pra ir pra Globo, pra ir trabalhar no Rio. E optou por ficar aqui. Me convidaram também, tá lá. Com sua família, no seu atual trabalho. Optou por ficar. O Potter também, cara. O Potter recebeu uma proposta pra trabalhar numa emissora. De quem? Do Amaury Júnior. Nunca soube dele. Na madrugada da TV Cultura. Por ele nunca soube. Do Amaury Júnior. Na verdade, o Sexy Hot fez um convite. É mesmo. Tá bem, vamos dar aí o Marcola. Vamos ver o que tem aí, Marcola. Cara, vocês conhecem o prêmio Ig Nobel? O Ig Nobel. Sim. Ele é dado para as pesquisas mais ridículas e menos importantes do mundo. Em 2006, o Ig Nobel foi dado para uma pesquisa que descobriu que massagem retal cura soluços. Claro, né, cara? Ganhou o susto que o cara leva. Toma! Em 2005 foi para uma pesquisa que descobriu que pinguins antárticos podem defecar a uma distância de 40 centímetros. Como assim? Solta um cocôzinho 40 centímetros pra frente. Rapaz, mas o ser humano também. A distância, cocô é distância. É, tem gente que... Taxas de suicídio são ligadas à quantidade de música country que ela ouve. Barro rádio. Tá com uma música prêmio de 2004. Alguma música country na... Não é rap? Mais é discorama. Não, música country é Willie Nelson. Não, eu sei, mas não é rap. Tem certeza que o suicídio não é música country, cara. Não, country é mais deprê. Assassinato. Cara, aliás, música country, não existe a expressão country, a palavra country, é country. Country. Já foi. Ai, cara. O que é, pô? Eu não aguento mais te corrigir, cara. Tem que entender, cara, que a língua inglesa, ela tem sotaques no planeta Terra. Certo, cara. Entendeu? Uhum. Não existe só country. Existe country. Não, não existe. Cara. Existe? Não. Existe. Existe. Até country. Já te provei isso com músicas. Por exemplo, como é que fala a palavra B-O-D-Y? B-O, como? Body. Pois é, tem uma música da Kate Nash que ela canta Body. É Kate Nash. Aí que tá. Aí que tu te engana, mano. Continua do Marcola. Então, em 2008, o Ig Nobel foi dado pra dançarinas, pra essa pesquisa descobriu que dançarinas eróticas recebem gorjetas maiores quando estão ovulando. Como é que o cara sabe? É o cheiro, né? Não, o instinto, isso aí, o claro, animal. Os seres humanos, né? Muda são animais, a expressão né? corporal claro. Da mulher. Claro, solta ela mais. Fica mais, claro. Vamos lá. Meu, se for no cio. Não, mas olha, se passa uma mulher que tá ovulando por nós, aqui a gente não percebe. Mas sim. Aí tudo bem, Davi, mas só que tem um detalhe. Como é que o homem nota isso? Eu nunca pelo notei. Pelo cheiro, cara. Tu acha que não pelo nota. Cheiro, que óbvio. Tu acha que não nota, mas tu nota. Tu olha pra ela, mas como ela está tu não sabe que acontece. Sabe quando a mulher te parece mais atraente? É o instinto, é o instinto. Tá, ora, vai explicar, tu não sabe o que acontece, mas tu tenta com todas, porque sabe que alguma tá ovulando. Continuando, isso, né, tu vai pelas tentativas. Essa aqui tá ovulando, velho. Em 2007, o Ig Nobel foi para uma pesquisa que descobriu que ratos não distinguem a diferença entre língua japonesa e holandesa. Pô. Isso é importante. Principalmente isso, quando falado de trás pra frente. Rato não entende. O extrato de baunilha pode ser retirado de esterco de vacas. Ganhou o Ig Nobel de Química de 2006. Ah. E em 2006, o Ig Nobel de Ornitologia foi por que pica-paus não tem dores de cabeça. Porque bate o tempo todo na cabeça. Muito bom. Nada, isso é importante, né, cara? Muito agora bom. Agora, sabe a respeito desse aquele primeiro item da história do soluço, né? Do... né? Lembrei de um. Mas eu tô com um soluço aqui? Mas alguém me ajuda? Um tia? Amigo que nunca tinha ido ao proctologista. Nunca. Proctologista, meu? E ele foi. Proctologista, Geiso. Ah, não conheço. Sabe o que é proctologista? Não. Deixa que eu te vai mostro. Vai saber um dia. Ah, que não, e ele foi por um outro problema e o cara disse assim: não, eu vou. Um amigo que, inclusive, Potter, jantou conosco agora no barranco, agora essa semana. Tá? Mas outros amigos, eu não vou dizer o nome dele. Posso aqui. Citar? Não vou dizer o nome dele aqui. Henrique Batista, mano. Mas enfim. Mas enfim, aí o cara chegou, o proctologista chegou botando aquela luva de plástico, assim. Assim, momento. Eu vou fazer um exame completo. O cara, tudo bem, a vida aí. Mas o cara não sabia o que aconteceu. Né? E aí, de repente, foi atacado à traição. Tu imagina, cara? Caramba! E aí sentiu aquele né, aquela penetração, uma penetração. Uma penetração, a sorrelfa, pode-se dizer. Desleal. Né? Desleal. Eu não entendo, meu. Sem aviso prévio, soltou um urro. Meu Deus do céu. E perguntou pro médico, que era amigo dele: mas o que tu tá fazendo? Mas, e o médico disse que o quê? Situação. Aí depois o médico explicou. Tô trabalhando, um tô te namorando. Situação. Enfim, essas coisas acontecem. Mas é melhor fazer com um amigo, né, gente? Do que com um inimigo. Por isso que eu faço todos os dias. E quem quiser... testar e experimentar, sentir a consistência de uma próstata, me ligue e fazemos junto. É importante para estudante de medicina aprender qual é a consistência. Eu estou aqui à disposição da medicina. Obrigado, Gaúcho. Na clínica do Gaúcho tem o Beto Xavier também. Sim, tem. Nosso cliente antigo. Vamos ver, Davi, manda aí. Meu nome é Nelson, é o Nelson que mandou, tá? O e-mail. O Nelson. Tal. Tenho 17, não é esse. Tenho 17 anos e acho que estou gostando de uma garota que mora a meia quadra da minha casa. Que beleza. É a tua idade, gente. Que não seja Jennifer, não, meu. Eu espero que não. E tem a tua idade, a faixa etária, né? Ela estuda de manhã, a gente fez tudo de manhã. Isso também, meu. Putz. E solta. Solta, diz ele, por volta do meio-dia. E aí? Eu vejo a passar por volta de 12h20 perto da minha casa. Mas fico com medo de chegar e conversar com ela. O que eu faço? Chega nela. Nada a perder, o máximo é um não. Até tem 17 anos, uma vida inteira pela frente. Vai ser um não. Um não é apenas um não. Cara, e depois esse não pode ser melhor, um sim. Mas um não aos 17 é muito mais grave que um não agora. Pior que tá, não vai ficar. O cara se acostuma, é isso aí, Geiso. Isso aí. Eu também, meu. Geiso, Geiso. Tem que fazer que nem o Porã faz. Ele se apresenta: oi, tudo bem? Meu nome é Porã. Sim. E eu me senti atraído por você. Você é uma garota muito bonita. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Esse é o segredo. É a batata quente da hora. Claro. Porque essa cantada, o que você está fazendo? Ele está sendo seguro, está sendo senhor de si. É isso aí. Está sendo definitivo e está dando a real para a mulher. Teve um amigo meu num show. Tá aí, Nelson, aí, ó. Viu? Tava nervoso, não conseguia chegar numa morena que estava por perto ali. E nervoso, se coçando. Um cara experiente já, demonstrou um nervosismo. Um outro amigo se levantou e falou: oi, tudo bem? Meu nome é Porã. Eu tenho um amigo chamado Luciano, que tá sentado ali na nossa mesa, que te achou muito atraente. Eu gostaria muito que você desse o telefone pra ele, porque ele é um cara muito legal. A menina deu o telefone e daí, enfim. Enfim, tudo aconteceu. A vida correu, a vida noite. Você acha que antigas cantadas, tipo, gata, me chama de Djavan que. Por dentro eu te devoro. Não rola mais. Gata, se você fosse uma marca de roupa, seria Elos, porque você é luz, é raio, estrela. Ah, Tá louco, rapaz. Essa aí, essa aí ia levar porque ia fazer rir. Era. Ia fazer rir. É o segredo. Como é que ela ia rir, essa mulher quer rir, é o cara que ri. Tá, mas assim, a cara, por experiência própria, que sempre funciona é o que é linguiça, coração. Essa aí sempre funciona. Vai daí, por assim, ó. Olha, tem aqui algumas rapidinhas sobre Dado Dolabella. Piada! Que agora dadinho, agora o nome dele é Zé Pequeno, né? O Dado Dolabella é como seguro de carro, tu só lembra dele quando bate. Dado Dolabella tá testando todas as possibilidades da lei Maria da Penha. Daqui a pouco, o Dado Dolabella vai ter que se manter a 250 metros da humanidade. Dá um abraço pro amigo meu que toca na banda do Dado Dolabella, que certa vez ele disse pra sua esposa: por favor, não fala pro gordo que eu tô tocando com o Dado. Um abraço, Peixe. Tá morando lá no Rio de Janeiro, lá. O Peixe. É o Peixe, Bedai, é o Coringa, o Bedai. Denúncia! Tô tudo tocando com o Dado Dolabella, velha! Caros pretinhos, poder de convencimento do Pretinho Básico. Olha! Estou há algum tempo para escrever este e-mail. Meu nome é Marcelo e sou de Pelotas. Marcelo. Sabemos que o programa atingiu um nível de audiência muito grande em nosso estado, sempre nos divertindo nas andanças, especialmente pelo trânsito. De vez em quando pinta um papo sério e algum tempo atrás vocês estavam falando sobre a importância de levar as crianças pequenas no banco traseiro em cadeirinhas adequadas com o cinto de segurança. Pois bem, tenho um filho, Lucas, de 3 anos, que sempre relutava em sentar-se e colocar o cinto, tendo eu que estar brigando e ouvindo o choro dele durante o trajeto. Ao ouvir o programa daquele dia, vocês estavam comentando sobre acidentes e disse que vocês estavam enfatizando a importância do uso do cinto. Pasmem, até hoje ele senta no carro e não deixa eu dirigir sem antes colocar o cinto. Que demais. Que legal. Vocês prestaram um grande serviço na educação do meu filho e talvez nem tenham ideia do poder de convencimento que tem. Abraços e tomara que eu esteja levando ou trazendo o guri quando vocês lerem este e-mail. Pô, que legal. Como é o nome do guri? Lucas. O nome do guri é Lucas. Pô, Lucas. 3 anos. Aí, Lucas. E o pai do Lucas é o Marcelo. São de Pelotas. É o Marcelo, é verdade. Isso acontece. O Potter, aquela vez que falou, você aí que tá dirigindo e a sua mulher está aí do lado, olha o que deu de separação por causa daquilo. Quando ele falou sobre os homens que são traídos, né, por mulheres. A gente tinha que fazer o contrário também. Muitas coisas boas a gente traz para as pessoas, a gente tinha que começar a fazer umas coisas ruins. Como? Tipo, lançar que pega, né, alguma coisa, assim. Como assim? Eu não entendi, cara. Os boatos. Não, a gente tá aqui para passar coisas boas para as pessoas. Tem que equilibrar também, né, cara? Hã? Equilibrar. Eu tô louco para passar uma coisa boa aí para as pessoas. Depois do programa, é nós, Magnata. Ai, fala aí, Potterzinho. Chega pra gente um e-mail aqui do Rodrigo Machado. Potter, ouvindo os áudios disponibilizados no site, aliás, isso é importante, né? O Pretinho tá lá, né? Sim, um dos programas do dia está sempre disponibilizado a partir das 23 horas no site da Atlântida. Perfeito. Olhe. Ouvindo os áudios disponibilizados no site, se não me engano, no programa de quarta-feira, dia 25 de agosto, e você deixou claro o preconceito contra homens que trabalham como comissários de bordo. Cara, por que que faz isso? Tá mudando a voz, cara, é frio. Esclareço aqui que é uma profissão que deixou, faz um bom tempo, de ser exclusiva das mulheres. Cara, eu não acho legal fazer isso, cara. Caso o senhor não saiba... Para ter essa profissão é preciso muita dedicação e estudo, porra. E tem que fazer teste de sobrevivência na selva, né? Além de fazer um curso de sobrevivência na selva. E tem que muito estudar, né, meu? E dominar a língua inglesa. Isso aí. Aposto que o senhor não conseguiria passar pelo curso de sobrevivência. Onde ficamos 3 dias em uma ilha sem comida. Só comendo cobra. Sem poder dormir e com frio. Pois chovia muito. Tivemos que procurar algo que pudéssemos comer e pegar água de algumas plantas pra tomar. Mas eu com pena mesmo desse cara, mano. Eu não tive medo, só estava faminto, cansado e com sede. E só pra encerrar o assunto, vivo cercado de lindas aeromoças que me chamam amavelmente de Aeroboy. Ele ele foi bem, ele foi bem, né? Até o final. Chegou no aeroporto. Meu Deus. É o Rodrigo Machado que se auto-intitula comissário de bordo. Aí. É isso aí. Com todo respeito, Rodrigo, é uma brincadeira que o Potter faz, obviamente, isso não tem nenhum juízo de valor sobre a tua profissão opção, ou não. Opção sexual. Até porque isso não interessa pra gente, né? Não. O que as pessoas fazem com seus bumbuns não interessa para o Pretinho Básico. Muito bom. Duas frases antes do classificado. Manda. Madonna e Jesus Luz vão se casar em setembro, estão falando que ele vai se casar por interesse, mas eu não vejo isso como motivo pra crucificá-lo. E a segunda, prepara a vinheta aí, é melhor ganhar a vida em pé do que viver de joelhos. Falou a prostituta Anã. Vamos então com mais duas ofertas. Primeiro aqui do nosso ouvinte que está vendendo o seu Uno EX 2000. Gostaria que cortassem o microfone do Potter para ele não avacalhar com o meu anúncio. Sou o Diego de Caxias, estou vendendo meu Uno Mille EX 5 portas ano 2000 para ampliar e mobiliar o sobradinho que eu e a Sol, minha companheira, compramos Sol. Com tanto aí. Suor. A Sol vai casar, Magrão? Como vende Uno, meu? Não me diz um troço desse. Ele está pedindo 12.500 neste Uno EX 5 portas ano 2000. Tá barato, o carro tem 60 mil quilômetros, tá bom, né? 10 mil quilômetros por ano é uma média boa, é, de ano do ano 2, ah não, é 2 mil, é, tá melhor ainda, melhorou mais ainda a condição do carro. 60 mil km ano 2000, todo revisado, um verdadeiro reloginho. Mandem e-mail, aliás, é isso mesmo, mandem e-mail para vendouno ex2000@yahoo.com.br. Manda uma velha pra todo mundo. Velha! Fala, velha! Não vai pagar nem as cortinas que a Sol quer botar. Não, peraí, não entendi. O cara quer vender um reloginho ou quer vender um carro? Uno. Ô, meus amigos. Ah, tá. Alô? Ei, Sol. Ô, Almir, abre aí. Só um minuto. Pronto, tá bem. Obrigado, Almir. Meus amigos. Almir! Abre, Almir, o microfone. É o meu cotovelo. Meus amigos, se não fosse para os classificados, seria para o Davi Coimbra. Opa. Que história. Sou uma pobre moto CG 125, ano 2002, que está a sofrer. Imaginem vocês que meu novo dono me recebeu como pagamento de um carro que ele vendeu, mas ele não sabe me usar. E o que é pior, não quer me usar. Eu quero não. Sempre fui muito ativa, estou bonita, meu motor é bom, minha maquiagem está muito boa, que é a pintura. Quero passar para as mãos de quem me queira, afinal. Eu gosto de quem gosta de mim. Como ele não me quer, sei que ele me vende fácil. É triste falar isso, mas estou me sentindo rejeitada. O melhor de tudo é ser amada, por isso levem-me para sermos felizes juntos. Estou em Floripa, mas estou disposta a conhecer outros lugares. Por favor, mande e-mail para ele. É marcelopereira9@hotmail.com. Lá de Floripa. Vocês notaram que nem e-mail especial ele fez pra mim. Ingrato. Beijo no coração de vocês. Sacana. O Geiso quer uma moto, só que o Geiso ainda não tem carteira, né? Não, eu vou fazer aniversário agora, tá lá? Quando? Agora, mês que vem, tá lá? Que dia que é? Não Geiso? Sabe nem o dia que nasceu. Não, é virgem? Lógico que não, é gênio, tá lá. Não, rapaz. Ah, não sei, meu. Tem que ver depois no calendário ali. Tá bom, é show do intervalo. Voltamos em seguida. Que bom, Almir. Eu havia esquecido de ti, Almir. É o desclassificado. Manda aí, Almir. Do Almir. Exatamente, meu querido. Grande mestre, hein? Esse daqui é um gênio da comunicação. Eu tenho que valorizar essa grande figura. Essa grande figura. Eu, porém, racional, que faz, hein? É isso aí. Chegando com toda humildade até pra falar. Até o Almir, viu? Até o Almir, doutor. Pra que falar legal, aqui no Pretinho Básico do desclassificado do Almir. Eu tô vendendo aqui 25 toneladas de carne fresquinha em ótimo estado. Interessado falar com perna de pau no navio do pirata. Vou entrar em contato com baleia da praia de Capão Novo @orkut.com, Twitter, Facebook, www. Obrigado, Almir. É show do intervalo. Voltamos Blumenau em seguida, mas antes temos aqui a obrigação de apresentar o horário político do Pretinho Básico. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Cara, quero dar um toque porque eu que tenho dupla cidadania, cara, sou um cara que tenho como explorar os dois lados. o lado de dentro e o lado de fora, cara. Então quero dar um toque pro Alessandro Vetro aí, que é o cara que acho que já está desgastado, né, cara? Precisamos de alguém que tenha realmente a liderança e que possa falar olho no olho com os colegas, cara, e que logo após terminar o PB, os caras continuem falando bem do cara. Como lance é esse, cara. Olho no olho do ouvinte, cara. Vota em mim. Castelhano, meu número, eu nem me lembro, cara. Meus amores, vocês já me conhecem de outra vida, não é? Então vocês sabem que eu não tenho medo do trabalho, eu pego no duro, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Votem quem vocês já conhecem. Meu nome, não preciso nem dizer. E o número é este mesmo que você está pensando. Meus amores, político bom é político morto, não é? Companheiro, tô aqui pra demonstrar o meu apoio. Aquilo tudo que nós desejamos que seja o contrário. Chega dessa continuidade, desse conformismo, dessa coisa da perfumaria, do dinheiro, do capitalismo representado pelo atual âncora. Esse âncora que tá aí, chamado Alexandre Fetter, é o exemplo mais claro daquilo que nenhum brasileiro gosta. Sabe, daquela coisa do sujeito que chega se achando melhor que todo mundo. E aquele sujeito desagradável que cheira dinheiro. Resumindo, sabe, chega de viadagem. Chega disso, o meu candidato, pra gente poder fazer a mudança que tanto precisa esse programa. Pra gente fazer a mudança que todo mundo sonha. Pra gente fazer a mudança, daquela mudança da esperança. E o nome desse candidato não podia ser outro. É o companheiro Almir. Esse sim sabe o que faz. Essa é a verdade. Obrigado, Lula. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 15 minutos para 7. Quero convidar a rapaziada de Novo Hamburgo para a reunião dançante que vai ter amanhã no Velfarre Bistrô, na Pedro Adams Filho, número 4547, com a Rodaica do Patrola, Rio Grande do Sul, e este amigo Alexandre Fetter. E para a rapaziada de Caxias, tem festa Discorama com meu querido bruxo Luciano Costa amanhã no Pepsi Club em Caxias. Zafirini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Petra, jogar um bife lá em casa hoje, doutor Petra. Vamos jogar um bife, claro. Um pokerzinho, não pode ser um pokerzinho? Pode ser também. Pokerzinho, pokerzinho. Eu levo um JP pra gente. Leva lá. Leva a doutora Rodaica lá também, doutor Petra. É em família. Não, poker não tem mulher. Poker não tem mulher. Não, tá bom, vou levar a família então. Parceria. Doutor Peter, amanhã tem CLB até pras 4 da tarde, o Figueirense vai jogar com o Coritiba. Jogaço, hein? Em Figueirense, o Figueirense é o líder da CLB. Vamos, Figueira! Exatamente, e amanhã na Série A tem o Inter. Vai jogar com o Botafogo em Inter, às 6:30 da tarde. Debaixo d'água. Joel Santana se encontrou hoje com o Renato, lá no Olímpico. É verdade. Ok, meu. Joel Santana, o grande Joel Santana. Trocar umas ideias de Nice. Que é a saúde, né? Eu vejo, olha, o Joel Santana, eu enxergo a saúde. In the middle, in the left. deixa eu perguntar uma coisa rápida pro Davi, que pois falou não, sim não, em Grêmio. Davi, eu ouvi dizer, falei com alguns torcedores gremistas, influentes torcedores gremistas, que o Renato estaria arrependido de ter vindo para o Grêmio. Tu ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não. Mas de repente pode ser, né? De repente pode ser, mas eu não ouvi falar, não. Tá bem, Davi. Obrigado. Fala, doutor Alceu. Doutor Peter, no domingo, na Série C, às 13:30 da tarde, tem o Caxias com Juventude. É o Caju. Vale um Caju. Vale muito. Exatamente. Vale. Às 4 da tarde, o Brasil de Pelotas joga com a Chapecoense. Aliás, o técnico do Caxias, que foi sondado pela CBF para ser o técnico das categorias de base da Seleção Brasileira. É o... Categorias de base, não. O Sub-20. É um gordinho, né, doutor Peter? Como é o nome dele, ô? Julinho Camargo. Julinho Camargo. Isso, Julinho. Ô, gente, tá sabendo, hein, gente? Ô, gente, tá por dentro. Leio salado. Só o esporte, né? Só o esporte, meu. E no domingo na Série A, 6:30, tem o Atlético Goianiense com o Avaí. Ei, Atlético Goianiense. Deixa eu aproveitar o espaço de esporte aqui, porque a gente entrou em contato hoje à tarde com o Adenor Bach, o Tite. Ah. Pra ele poder vir no Bola nas Costas do Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira, né? Certo. Produção trabalhando aí, né, Porã? Isso aí. E aí, cara, o Adenor Bach não poderá vir ao programa, porque estará em Buenos Aires olhando Boca e Vélez. E começou uma sondagem já aí com o Tite, já que mais um treinador caiu em clube grande no Brasil. Mas como, meu? O Rogério não é mais treinador do Flamengo e abre possibilidades. E talvez o Tite possa ser o treinador do Flamengo. Exatamente, e o Grêmio vai jogar com o Atlético Paranaense. Ei, Atlético Paranaense. Mandar um abraço pros filhos dele que ouviram na secretária eletrônica o pedido de ir e falar, liga pra eles lá, pai, liga pra eles lá. Dica da produção. Que legal, queridos. Massa, massa. Beijão pra todo mundo da família. Só pra esclarecer, não ficar nenhuma possibilidade de comentário maldoso sobre o que eu falei, sobre o possível arrependimento do Renato Portaluppi. Pareceu maldoso. Não pareceu maldoso, não. Queria ser gremista. Colorado. Pareceu colorado. Olha só, eu quero mínimo. Só dizer o seguinte: é que isto estaria acontecendo em função do Renato não querer manchar sua história como jogador no Grêmio com um possível fracasso na tentativa de levar o Grêmio pra Libertadores do ano que vem. Tem um turno inteiro ainda do campeonato, tem um turno inteiro. Assim, o que tu fala vambora, do Grêmio, cara, é um espetáculo. Vambora, não vão cair, não. Tu queria ser gremista, cara, tenho quase certeza disso. Não, acho que não. Cara, eu posso te garantir, cara, que eu não queria ser gremista, cara, e posso te garantir mais, cara, que eu respeito o Grêmio, diferente do que alguns gremistas fazem com o Colorado aqui mesmo da mesa. É verdade. Tá? Isso é verdade. Ô, Maurício, cada um que vista a carapuça que quiser. O último que falou isso foi o Cagê, ele não vem há uma semana. Isso é verdade. Aliás, dias desses, Davi Coimbra falou que o Grêmio chegou a hora de baixar a bolinha e começar a olhar pro Inter pra reaprender a ganhar. Porque o Grêmio não olha pro Inter. O Grêmio acha que o Inter é pequeno. É pequeno demais, o Inter não existe. Ah, não vou entrar nessa discussão. Não, foi eu que falei, foi o Davi que escreveu. Mas é com o Davi. Isso é tão cansativo. Mas chegou a mensagem, tá lado. É, vamos parar com esse assunto. A gente falou de homossexuais. Mensagem da direção. Vai pra Marcola. Preconceito contra heterossexuais, lembra que a gente falou disso? Existe muito. O Vandro Seara tá falando que viu na sua frente um caso que explicitou esse preconceito. É lamentável isso, né? Que os heterossexuais estão sofrendo. Olha só isso aqui, na Confraria das Artes lá na Lagoa, em Floripa. Ah, ali tem muito, ali tem muito assédio. Tava trabalhando de segurança e aconteceu uma discussão no caixa entre o segurança e um rapaz, digamos, notoriamente homossexual. Então, no calor da discussão, o cliente afeminado já dentro do seu carro, sentindo-se seguro, inflamado pela discussão e com a possibilidade de vias de fato, onde ele poderia exibir sua cauda de pavão, solta a seguinte frase: vai a merda, seu heterossexual. Lamentável, cara. Tem cara que se faz homossexual. Tem cara que se faz homossexual. O cara não é homossexual e se faz. Prestígio, no meio das menininhas também. O que vocês heterossexuais sofrem, cara, é impressionante. O segurança, sem pestanejar, deu um soco na cara do cara. Não pode ser. Um sopapo, mas daquele seco. Mas por que, cara? Chamou de hétero. E voltou dizendo, só o que faltava, ter que aguentar você me chamando de heterossexual. Ô, burro! É, cara. Eu contei meu caso aqui ontem, né, de um rapaz me persuadir pra que eu fosse para o lado... Tu também, tu e o lado rosa da força. Teve aquela história do Pique, contou uma história... Foi emocionante. Foi boa. Né, cara? A gente viu que o Pique tava tocado. Pena que o Pi mudou o final, né, que ele aceitou. O Pi foi tocado. Como é que foi a tua, pô? O Pi há muito tempo foi tocado, né, cara? Como é que foi a tua, pô? Eu prefiro não falar da minha história. Era um cara grande. Davi, para, Davi, de forçar. Era um cara um beijo não é uma relação homossexual. Não era um cara tão grande assim, mas ele conseguiu me dar um beijo. É porã racional. O Serguei tentou outra vez também. Porã. Não deu. Na boca. Língua. Tá, Davi, deixa pra lá. E aí, nisso, eu tenho aqui as diferenças entre homens, mulheres e gays. Boa. Homens, mulheres e gays. Yeah. Vendo uma partida de futebol, o homem, que golaço! Feito! E a mulher, que saco. Ah. E a bicha, que coxa. Quando vão ao cabeleireiro, o Marquinho foi hoje ao cabeleireiro, né, Marquinho? Marlos, cabeleireiro. O Marlos, aí chegou lá no... fim da carreira, o Marlos. Chegou no Marlos lá e disse, corta. Aí a mulher, apara só as pontas, por favor. E o gay, eu quero igualzinho ao dela. Quando acorda o homem, tô morto de fome. Ah, que fome. A mulher, tô horrível. E o game, onde eu tô? Quando estão entediados, o homem, vou dar uma volta. A mulher, vou dar um telefonema. E o game, vou dar alguma coisa. Maldito livro dos sonhos, diz aqui o Gustavo Machado. Caros PB, sempre que posso ouço vocês. E essa semana estava viajando e a minha mulher sonhou com dois gatos pretos. Pra variar, ela usou o nosso amigo Responde Tudo Google. E o Google respondeu: sonhar com dois gatos pretos é traição ou acidente? Ah, caramba. Como ele chegou inteiro em casa, dormiu no sofá. Geiso, e aí, Geiso? Tem material pra ti agora, Geiso? Chegou uns e-mails, tá lá? E-mails. Qual é teu e-mail, Geiso? É Geiso. Jesus. Bar da Dona Rose. Mas é o Dona Rose. O Geiso é com C ou com S? Não, Geiso. Pô, você não sabe, meu. Geiso, com S? Geiso. Geiso. J-E-S-O. E acento circunflexo no E-G-I-S-O. Se necessário, tá lá. Mas tem acento no teu e-mail? Se o teclado tiver ok, tá lá. Tá ok. Tá ok. Coisas que aprendi jogando videogames, tá lá. Joga videogame, Geiso. Joga o celular. Qual é o que tu joga? O que tiver na frente, tá lá. Play 2. Aí desbloqueado, né? 8. Sim, meu. Lá no centro, tá lá. Compra no centro. Só joga jogo pirata. Quanto tá um joguinho pirata? Já? 3 por 10, tá lá. 3 por 10, cara? Mas, tu joga uns dois dias e eles param de rodar, né? Eu tirei essa lá. Sim, mano, não funciona. Eu não recomendo, tá lá. Mas, tipo, mas, não tem tá que fazer. Tá ficando um saco também, já estudo, porra. Meu. Carros ao serem virados de cabeça pra baixo explodem, tá ligado? O quê? Hã? GTA. É, GTA, meu. Tu joga também, meu? Em videogame, carros virados de cabeça pra baixo explodem sempre, é verdade. Ah, sim. O que mais? Você pode ser do barbeiro com mais cabelo do que tinha quando entrou, tá ligado? Boa. Tipo, mais cabelo. Tipo, piões também, tudo GTA, meu. GTA, isso aí é tudo GTA. Que mais? Quando as pessoas batem você... Em você, a polícia não faz nada, tá ligado? Mas se você bate alguém, as polícias vêm, tá ligado? Isso. Verdade. Paredes com rachaduras costumam guardar segredos, tá ligado? É verdade. Segredos, meu. É isso aí. Pac-Man, meu. Nada mais é que correr atrás de balinhas enquanto você ouve uma música repetitiva. Ou seja, uma rave, tá ligado? Mano, e todas as caixas de madeira são quebráveis, meu. É. Só as brilhantes, né, meu? É isso aí. Tá entendendo, meu? Tô entendendo. Exato, é, no jogo do Ben 10 tem isso aí, Jace. Jesus, mano. Ô, meu, por onde eu sabe falar? É Jesus, cara. Desculpa, me atrapalho, cara. Tu sabe falar o meu nome, Jace? E Glenho, meu. Oh! Bom garoto, hein? Bom garoto. Se for do lado. Ah, pô, legal. Eu já ouvi você. Tu escutava o Pretinho antes? Escutava, tá lá. E a galera lá escuta? Todos, meu. Na Zona Norte, lá tá bombando. Zona Norte, o Sertório, tá lá. Agora a Zona Rosa fica no, tipo, no teto, assim. Qual é o número lá mesmo, gente? 12.400. Nossa, mas é longe, né? 12.400? 14. Às vezes é 14, eu nunca sei. Nunca lembro. Ou é 12. É o trailer. Quem quis? É o trailer. É o bar móvel da Dona Rose. Hoje eu sei, e tem dois terrenos baldios na Sertório. Um no número, na altura do 12.400 e outro na altura do 14.200. Eu gosto de ti, tá lá. Também gosto de ti, gente. Também gosto de ti. Eu nem todos os canos verdes. Ou levam até o esgoto, tá ligado? Sim. Você precisa passagem, meu. É. Pra pegar moeda. Isso, meu. E a última? Isso, meu. Tá lá. Não existem castelos sem lavas, tá ligado? É verdade. Sabe o que é uma lava? Não, meu. É no nariz, meu. Não. Isso é tatu, meu. Lava vem de vulcão. Tatu. Obrigado, Geiso, pela participação. Nesse exato momento, tem um monte de chileno trancado num buraco a 700 metros. Eles vão ficar uns 4 meses lá. Eles podiam fazer uma Twitch Cam, né, meu? De lá, meu. Eles fizeram hoje. Fizeram. Já emagreceram 10 quilos. Já tem até um bordel lá. Eles conseguiram. Inventaram dominó, cara. É, inclusive tem uma fila lá. E eles não sabem que vão ficar 4 meses lá, né? O governo não falou. Imagina. Também os caras enlouquecem. Mas agora eles contrataram o Almir pra dar pra tirar, né? Não, porque eles têm que perfurar a tela. No lado. São 600 metros. 700 metros. E deve ser perigoso, né? Porque qualquer perfuração... Eles já começaram a perfurar no lado, já. Tchê! Só que isso vai criar uma expectativa. Os caras estão achando daqui 2 dias voltar... Sim. Não, eles sabem que é demorado. Eles sabem que não é pra semana que vem e tudo mais, porque eles entendem disso, né? Eles trabalham. Mas os caras estão recebendo alimento e água. Água eles têm naturalmente lá. Estão oxigenando a água. Parece que a lista de prioridades era água, oxigênio e iPhones. pessoal lá conseguiu avisar e-mail. Ô, meu, deixa eu passar rapidamente aqui mais algumas frases, já que a nossa ouvinte aqui diz que eu tô me notabilizando pelas frases aqui no programa. Então, a Marlise de Porto Alegre mandou algumas assim, ó. O cão não ladra por valentia, e sim por medo. Provérbio chinês. Mas será que é verdade isso? Era por isso que o canconheiro vivia latindo, tava com medo de mim. Mais um provérbio chinês: os nossos desejos, Davi Coimbra, são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Ah, é verdade. Massa, né? Mais um provérbio chinês. Eu não tô entendendo, mas segue. Adoro crianças. Saca essa aqui, Geiso. As más companhias não são, ou melhor, são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Olha, que profundo, meu. E a última, cara. Difícil é ganhar um amigo em uma hora. Fácil é ofendê-lo em um minuto. Eu nunca fiz isso com sarampo, né? Com umbigo. O sarampo é teu melhor amigo, gente. Isso, sarampo e umbigo, meu. O sarampo e umbigo. E mais uma. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, Almir. É verdade. Pois das nuvens mais negras cai a água mais límpida e fecunda. Uma frase racista aí, galera. Interessante. Não é racista, cara. Os negros, tá muito importante dar esse... Obrigado, Marlise, de Porto Alegre. Deixa eu dar um conferes aqui no horário. Na louca, mano. Na louca da hora. E vem aí a voz do Brasil. Não, então, tem um salmo aí. Quer dizer que a gente tá indo embora. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, aqui no Pretinho Básico, no modo replay. E ao vivo na segunda-feira. Infelizmente, não tem tempo pra mais nada. Obrigado, boas, bom final de semana. Valeu! Valeu! É preciso ler.